Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22 e quarta-feira a partir das 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons de rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais, com os druidas reunidos na clareira da floresta e esta semana com nomes apenas da Alemanha, uma viagem então pelo krautrock com nomes fundamentais e outros menos conhecidos, como o caso que abriu a Floresta Encantada de hoje, Nirvana Pancake, uma banda formada em 1970 na cidade de Stuttgart, um grupo que depois iria evoluir para Pancake, simplesmente Pancake. O grupo formou-se então em 1970. Em 73 edita o single que escutámos há instantes, a faixa Open Your Eyes, contam lá no lado B com o tema Lonesome Boy. Os Pancake iriam só editar dois discos, Roxy Elephant em 1975 e Out of the Ashes de 1977. Vamos avançar agora para um grupo que só editou um single, um grupo formado em finais dos anos 60 em Oberhausen, editou apenas um single em 1973, a faixa que vamos ouvir agora, March 16th, um single então dos Red Fog, uma banda mais associada ao rock psicadélico, mas com nuances já de hard rock também. Os Red Fog, agora na Floresta Encantada. I fly the airplane and you play for us. Deal? Right. Thank you. Floresta Encantada, primeiro com os Red Fog em 1973, no único single que esta banda alemã editou, a faixa March 16, ali com algumas ambiências mais psicadélicas, mas também com uns laivos de hard rock, até com uns solos mesmo muito distintos. Entretanto, estivemos com os Agitation Free, uma banda que já passou várias vezes pela Floresta Encantada. Aqui a viagem até ao disco de estreia dos Agitation Free, aqui com a faixa que abre o álbum de estreia, Malesh. Escutámos You Play For Today, para este grupo essencial do krautrock e que foi fundamental para cruzar não só o rock mais clássico e psicadélico com outras texturas mais exóticas, neste caso oriundas de regiões como o Egito, Chipre e Grécia, por onde o grupo esteve em viagem antes de gravar este disco, e essas viagens acabaram então por inspirar os Agitation Free a conceber este disco de estreia e que se tornou num marco do krautrock, do rock alemão dos anos 70. Vamos avançar na Floresta Encantada, esta semana apenas na Alemanha, e agora ficamos com um dos nomes que se tornou também muito conhecido no krautrock, os Amundul. Vamos escutar Love is Peace, mesmo no início de carreira de Amundul. Thank you.

floresta encantada com os sons do rock psicadélico e progressivo, esta semana na Alemanha, na companhia de alguns dos mais influentes grupos associados ao krautrock. E há instantes estivemos com os Amon Dool, um grupo formado em finais dos anos 60, a partir de um movimento estudantil, a partir de uma comuna estudante, e que deu origem a dois grupos, um primeiro chamado Amon Dool, depois esse grupo separou-se e alguns elementos acabaram por formar os Amon Dool 2, e que se tornou um nome ainda mais conhecido. Mas aqui estivemos com um dos discos do primeiro Amon Dool, Amon Dool 1, e um álbum editado em 1970, Towards Paradise. Não vou conseguir dizer o nome em alemão, peço desculpa. E escutámos uma faixa com 17 minutos, Love is Peace, para um disco que representa, se calhar, um som mais certinho por parte de Amon Dool, esta banda que estava mais associada a um som mais improvisado, de estruturas menos certas, mas aqui neste disco a refletir a sonoridade de grupos americanos, como por exemplo os Love ou os Velvet Underground. Estivemos então com os Amon Dool em 1970 e agora vamos seguir com os Soul Caravan, uma banda formada em finais dos anos 60, em 1967, na cidade de Wiesbaden, e um grupo que é muito importante porque é um dos primeiros a definir a sonoridade de krautrock. Krautrock é um termo aplicado pela imprensa britânica, quer dizer apenas rock alemão, mas os Soul Caravan foram um dos primeiros nomes mais importantes para o desenvolvimento deste género específico, que fundia não só as sensibilidades do rock psicadélico, mas que o fundia com o avant-garde, com o jazz, e precisamente os Soul Caravan fazem essa fusão e foram muito importantes para aquilo que se veio a definir então como rock alemão de finais dos anos 60 e anos 70. Em 1969 editaram o disco Electric Trip, gravado nos famosos Hansa Studios, e vamos ouvir uma das faixas desse registro, Pop Games, e que representa precisamente essa fusão entre o rock mais clássico, o rock progressivo, o rock psicadélico e o free jazz. São os Soul Caravan, agora na Floresta Encantada, em 1969. Primeiro, na Floresta Encantada, ficámos com o rock de fusão dos Soul Caravan, banda que editou o disco Electric Trip em 1969, e escutámos a faixa Pop Games dos Soul Caravan. Só uma curiosidade, o nome do grupo escreve-se X-H-O-L Soul Caravan. E, entretanto, estivemos com outra banda de início do que se veio a conceber como krautrock, os Dom, um grupo formado em Düsseldorf em 1969. Só fez um disco, infelizmente, um álbum que saiu em 1972, o registro Edge of Time, onde podemos encontrar a música que acabamos de escutar, o tema Introitus. É um álbum que segue nesta toada de viagem psicadélica, ou a querer representar uma viagem psicadélica, com sons eletrónicos, guitarras acústicas, flautas, drones, uma verdadeira viagem e sons mais avant-garde por parte dos Dom, em 1972, a passar então pela Floresta Encantada desta semana. Estamos quase a fechar o programa desta semana e para o final fica se calhar um dos nomes mais reconhecíveis do movimento de krautrock, aqui claramente já a transformar-se num grupo influente e decisivo para aquilo que se veio definir como música eletrónica. Falo dos Kraftwerk, aqui no seu disco mais emblemático, em 1978, o álbum The Man Machine. Vamos escutar a faixa Neon Lights, um tema que representa melhor a repetição e progressão nos Kraftwerk, apesar deste disco ter temas mais pop, vá, como The Robots ou The Model. Para o final então da Floresta Encantada, Neon Lights, os Kraftwerk, em 1978, no disco The Man Machine. A Floresta Encantada regressa então na próxima semana.